我要照看。 6908, conta de aproximação LS, Chimartou, Salvador, é o número 8, decimal 95. 1895, boa noite, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 6908, uma final de 6 milhas e meio, estabilizado e visual. Voo 6908, motorizando, pistona 0, vento 1, 0, 1, 0 graus, 0, 2, 9. Livre pouso 6908. 0, 3, cópia. Autorizado Galeão, nível 3, 8, 0. Decola da pista 1, 0, curva à direita, subida São Vuno, transição Dóctilo, via Pesulo 44, seguro, sobre November 857, monstro. Transponder 5501, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Galeão 370, colada 10, curva direita. São 1, Dóculo, Capítulo 44. Terra Golfo Romeu, operador 7, Golfo 501, transponder 1208, controle 1090. Seu nome 0 no trigo correto, um pronto para o pushback assinamento. Linha 908, sol 30, liberei à direita. Táxi via Alfa, mantenha antes do Juliette. Libera à direita, Alfa. Aguarda essa Juliette, 6908. Aqui é o voo no 592, informação Charlie. Voo no 592, chame em 208. 208. Para o 592, a sinistificação desse para 2 mil pés, chegada com médio 1 no último, então Salvador 1 a 0 ou 3. 2 mil com médio 1, pode voar Duna? Direto Duna, com meio 13, 2 mil pés, voo no 592. 592, Duna, meio 13. Bahia 908, mantenha aqui sua Juliette, posição prevista 01. Salvador, muito bom dia. Voo 9010. Bom dia. Autorizado a Fortaleza, nível 390. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subida Momo, transição Franti, via Pesolo 1-9. Transponder 5506, controle Salvador 1-2-0-8. 390, autorizado Fortaleza, decola da 10, curva à esquerda, Momo Franti a sair, descendo Pesolo 1-9. Aciona 5506, chama o controle 1-2-0-8. E por gentileza, senhorita, pista operando sua descrição? Afirmo. 190, 1-0. Corregimento correto, sim, pronto, para o pushback, acionamento. Chamarei, está no gate 4. Está com 74 a bordo por meio de 3950, alterna Campinas para o táxi. Cruzada direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera. Time entrou no 013, gol 9013. Índia vai reportar pronto no ponto de espera. Azul 6908, ingresso Juliette, porte ponte 01. Juliette 01, 6908. Ponto 0, 1, 3, autorizado a linha área de decolar, pista 1, 0, vento, calmo. Autorizado a decolar, pista 1, 0, 0. Identificação, pista para 2 mil pesos, estimador de Salvador 906, chegada com médio 1. 2 mil pés, ativado 1-0-1-3, pista para o Itap. Pista para o Itap. Autorizar a direita de Itap, pista para 2 mil pés, pista para o Itap. Salvador Abroad, boa noite, Argentina 19010. Sim, Cessna 1910, Skunk Identification, Cessna maintain 3000 feet, Mercedes 7, Salvador 1013 KM, Bomb Maggie 1, arrival. We are clear to descend 3000 feet by Bomb Maggie 1, arrival. No, wait, I'm full. Okay, that was regard. Desça para 4 mil pés, última entre Salvador 903, chegada Bomé de 1. Desça para 4 mil pés, com 3, Bomé de 1, Bona 003. Pisado, Bom 952. No 592, compra de aproximação, ele é essa pessoa, cabeceira 90, chimento 1 no 8, decimal 95. 895, bom dia, obrigado. controle, confirmando por sala 3170, pode descer direto para 2000 ou manter a restrição intacta? Considera a restrição intacta. Imagina então descendo direto para 2000, tá? 3170. No 3, chame Recife 2835, voltando 251. 592, sala 48, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 612 Lima. Gente, livra agora à direita, direção na Alfa, Kilo, pro pátio 3, 62 Lima, posição, gol no 592. 62, gol no 592. Afirma, 62 Lima. Autorizado, chame táxi, gol 9090. Chama para o táxi 9090. Só confirmando a posição, é a 612 é Lima. Afirmo. Ah, gente, obrigado. 0, compete aproximação LS, estima torre 1895. 1895, boa. Salvador, o TAM 3170, estabilizado, localizador visual com a pista. TAM 3170, pouso autorizado, pista 1-0, vento 040 graus, 2 nós. Livre pouso, 1-0, a pista, o TAM 3170. By 1-0, I see now, 1-9-1. Gol 9010 com 146 a bordo, 3 horas e 10 alternas João Pessoa. Gol 9010, direita via Índia, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 0013. Ajuste padrão, ponto de espera, reporta gol 9010. O 9003 reduz a velocidade para 2009, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-3, autorizado ILS, reporte estabilizado. Desce para 2009, 1013, comandante estabilizado, 9003. Aeronave na curta, alinhar e manter, pistão 1-0. Após a aeronave na curta, alinhar e mantém. 1-9-1-0, complete final and the call tower 118.95. 118.95, Argentina 1-9-1-0. O 3197, solo 56, táxi via Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, TAM 3170. Gol 9010, autorizando a decolagem, pista 1-0, vento 030 graus, 2 nós. Autorizando a decolagem, 1-0, gol 9010. Salvador Tower, 1-9, Argentina 1-9-1-0, full established. Argentina 1-9-1-0, continue approaching, expect landing clearance. We will estimate landing clear, Argentina 1-9-1-0. Cessna 1 and 10, clear to land, runway 10, wind variable to none. Clear to land, runway 10, Cessna 1 and 10. Zulu 90110, decolado 58, chame controle Salvador, 120, decimal 8, bom fogo. 08, boa. Controle Salvador, Gol 9010. Gol 9010, contato radar na decolagem sobre a via, saída Momo para nível 390. Momo para 390, você pode infletir da presença, se possível? Gol 9010, da presente, voo e Cogbo. Cogbo, 9010. Estabilizando em LS, Gol 9003. Gol 9003, complete a final, chame torre 118, decimal 95. 118, 95, Gol 9003. Torre Salvador, bom dia, Gol 9003. Gol 9003, bom dia, continua a aproximação, aguardando autorização de voo. Aguardando, Gol 9003. Cessna 1910 on the ground at 0500, vacate runway to next to right, taxi approved via Alpha, call me ready, coming in, hold a short runway Juliet. We will vacate runway via next right, and taxi via Alpha, and we call you short Juliet. Gol 9003, pouso autorizando, pistola 0, vento variável 3 nós. Ok, ligue pouso, pono 0, Gol 9003. Gol 9001 na sua identificação, essa via chega da BOF para 4.000 pés, ajuste no 0 no 3, cancelada a restrição de velocidade na chegada BOF. Descendo a 4.000 pés, cancelada a restrição de velocidade na chegada BOF, Gol 9001. Argentina 1910, approved Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, now 1901. Plano 9003, Paulo 03, libera direita, táxi via Alfa Juliet, ponte 8. Alfa Juliet, 28, pouso 9003. Ponte 08. Ocorrendo 08, voo 9003. O 9010, cruza nível 180 em subida. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2085, voo 9010, tá ligado? Tower Clarence American 230 Clarence Northwest Miami Red Copy. Salvador Brown, American 230, Clarence on request to Miami Radio, copy. American 230, send by copy. Hey, American 230 is ready to copy. American 230, standby copy. Standby. Bom dia, gol 1172, passando 243. Gol 1172, acione identificação, desça via Bomé de Uno para o nível de voo 050. Via 050, gol 1172, espada, é possível? Mantenha a via inicialmente o número 2 na aproximação. Sim, via, obrigado. Gol 9001, desça sem restrições para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado ILS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Sem restrição 2003, reportará estabilizado, gol 9001. Gol 2 controle, o Chanel 6258, desce 170, aprovo de Paboca. O Xanã 6258, aciona a identificação, mantenha a PABOG para interceptar via Bomé de Uno, dispara o nível 060. Deixando via para o 060, 6258. Gol 1172, o ITAP da presente. Pode ITAP, gol 1172, grato. Gol 1172, reduza para 2409. 240, vai reduzir, gol 1172. O Xanã 6258, inicie redução para 2409. Número 3 na aproximação. BS, reduzindo 240 para 258. Xanã 6258, após PABOG foi ITAP. PABOG e ITAP, 6258. American 230 is ready to copy. Approved to Miami, foot level 360. Take off runway 10, left turn, Momo departure, Mike Oscar, Mike Oscar. Meaning transition, November Echo, November into Mike. First array, approach load 20, then according pipeline route. Squawk 5516, Salvador Departure Control 120.080. American 230 is clear to Miami 360. Departing runway 10. Left turn, Momo departure, Denham transition. Initially climb to 200. Squawk 5516, departure 120.8. Confirm first runway, American 230. Say again. Confirm the first airway. Well, first airway is Upper Zulu 20. Current coming ready for pushback and setup. Welcome. Uno 172, é presente Voiduna, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS, reporte estabilizado. Tudo 2013, gol 1172, mantém 240. Gente. 8, desça para 4 mil pés, ajuste 1013. 4.013, 1258. Torre Salvador, Voo 173, autorização Guarulhos. Voo 173, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Vuno, transição Mótiva, via Perdulo 1-0, Taubaté. Transponder 5524, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 Guarulhos, conforme plano, decola da 1-0 com curva à direita, saída São Vuno, transição Mótiva. A Perdulo 1-0, Taubaté. Transponder 5524, controle Salvador 1208, está na posição 9, gol no 173. Gol no 173, protegimento correto, rebaixo plano para o pushback acionamento. Montará o 173. Salvador, muito bom dia, é o Dan 3816, cruzando nível 210. Tá 3896, acione identificação, desça para o nível de 050, aposta a voz do ETAP. Então, identificou, descendo 50, após a voz do ETAP. 3896. No meio, não recebo acionamento de identificação. Novamente. Ready for taxi. Zero, zero, zero, um, complete a sinal de chame torre 118 decimal 95. Copiou o controle. Bom dia, voo autorizado, pistona 0, vento 030 graus, 2 nós. Autorizado, pouso 1-0, voo 9-1. No meia, reduza para 240 nós. Reduzindo agora para 240 nós, para 3816. Xalé 6258, na presente, voo 1, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Está autorizado em LS X-Ray da pista no 0, reporte estabilizado. Duna, 2 mil pés, reportaremos LS X-Ray 6258. Salvador, voo no 1173, puxa até estacionamento. 1173, aguarde para o puxa número 2 no setor. Nove zero zero um, solo aos 20, libera direita, táxi via alfa, chame antes da Juliette. Direita alfa, chame antes da Juliette, voo 91. Go 1173, após a passagem da aeronave da América, retaguarda, autorizado o início do pushback, chame pronto para ataque. Após a passagem da América, autorizado chamar ataque, Go 1173. Final, chama a torre 1895, boa. Salvador, boa noite. Gol 1172 a 1 milha para Duna, interceptando o sinal visual. 1172, continue a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, pouso, gol. Juliette, voo 9001. 9001, faz o táxi da aeronave da América, ingressa Juliette, ponto 03. Tem condição de ingressar para 03, imediato, voo 9001. Imediato 03, gol 9001. Imediato 03, gol 9001. American 230, me aware. Boeing 737 of the Go Company, we're parked on gate 03. Okay, copy, we're going to gate 03, American 230. No 172, está autorizado, pista 10, vento 020 graus, 039. Livre pouso, pista 10, Velocidade para aproximação final, reporte estabilizado. Vamos reduzir. Para o SAC, chegou no 173, 170 a bordo, autonomia de 4 horas e 10, alterna Galeão. Autorizando via SAT INT, reporte pronto no ponto de espera, altímetro 0012, voo 1173. 2012, SAT INT, SAT INT, reportará ponto de espera, voo 1173. Canal 6258, completa final, chame torre 118.95. 1895. Torre Salvador, o canal 6258, final 10. Canal 6258, continue a aproximação, guardando autorização de pouso.